448, quando tiver aproximação, vai dando autorização de pouso. Continua aguardando autorização, minha 748. Solas 41 no livre à esquerda na Charlie, que chama 129 solo. Gente, ele para a esquerda na Charlie, 219. Gente, passaram 2020, deixa para uma 50 autorizados chegar a Charlie. Posição. 6748, cheque o trem, livre pelo pista 28, vento 220 graus, meia dúzia mais. Marcado chegar livre o ponto ABS 6748. Chega a Recife no 288, alternando no 3325. 288, obrigado, amor. Cópia. Da 9357, aguarde a cópia, Brasília. Aguardando Brasília, por gentileza, senhorita, saída prevista. Golia, vá ao fito. Obrigado. Boa noite, Web 76748, táxi via Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette 04, objeto 6748. Se decolar, vento 230 graus, 109. Mesma decolagem, Avianca Brasil 6390. Boa noite, é o FAB 2020. Boa noite, 2020, autorizado via chegada CARI, esse é 2000, ajuste no 0 no 5, reporte localizador. Via CARI 2000, reportado localizador. Afirmativo, autorizado, 360, 040, fechado. São 3858, autorizado, chame táxi. Chamando táxi 3858. Sim. 9-3-5, boa noite. Good evening, 157, clear 2000 feet, altimeter 1015 via IPIT. Clear 2000, Kennedy 1015 via IPIT, Portugal 157. Controle evento KMEA 310. 310, suba 350, Aron Melim. 350, Aron Melim, 6310. o'clock. I don't have a radar for that. I'm fine. I was 35 if you don't know. Salvador Tan 3, 455 pushback, é só. Tan 3, 455, autorizado, chame táxi. Vai chamar o táxi, 455. Não, 55, boa noite. Táxi via Juliette, Alfa, próximo do ponto de espera na Golf, torre 198, decimal 6, hoje chama 0115, bom voo. Positivo, Juliette, Alfa, próximo do ponto de espera 2886, 1105, obrigado, 3258. Chame agora Recife, 12685, Fernando 12545. 2685, 2545, grato, boa noite, bom fim de semana. Boa noite. Foxtrot Tango Bravo, aguarde cópia Serra November Papa Delta. Gente, devido ao atraso no plano, vou ter que solicitar nova autorização junto ao centro. Aguarde. Eu PES com 1015, vetor radar sequenciamento, curva agora à direita na proa 065. Limite dessa proa será 25 milhas. Em caso de falha de comunicações, reassuma na proa de Usando descendo 2000. 2020. 065, descendo para 3000. É, caso de falha de comunicação, voltar para Usando. Após a 25ª milha, Usando. Afirmativo, após a 25ª. Jona, prevista, chega na cara em Salvador, 3-2. Foxtrot, Tango Bravo, copia? Foxtrot, Tango Bravo, autorizado Sierra November Papa Delta, nível de voo 380, via Upper Whisky 58. Decola da 17 com curva direita na saída Gole, Eval, Gonza. Transponder 5072, controle 119.35. Correção, Gole, Eval, Sagaz, a saída. Foxtrot, Tango Bravo, entendido 5072, transponder. Que não tivemos reporte de segurança no 38. O nível 320 está autorizado. Até para informação, não tivemos reporte de segurança na sua rota no 38. O problema é que nosso carregamento está chamando a que eu aqui, ok? Entendi. Decolar pista 28, vento 240 graus, 8 nós, 3858. Além da cola da 28, tá 3858. Portugal 157, clear the ILS, report established. Rafael ILS 188, report established, Portugal 157. Bono 602? Bono 604. Bono 604, confirmar o BT do plano. Aos 30. Gente, Bono 604 informa que ainda não tem o plano do sistema, aguarde. Obrigado. Esquerda na proa norte. O limite é o localizador, 2020. Esquerda norte, limite ao localizador. Gole, Eval, Diné. Gole, Eval, Diné, obrigado. É, desculpe, é Gole, Eval, Eudes. Gole, Eval, Eudes. Chipeca, acionamento, tá 9401, gate número 10. Tô 9401, autorizado chame táxi. Autorizado chame táxi. Para o táxi, tá 3152. 8989, tem 3:30, alterna Natal. Autorizado o táxi via Índia Alfa, próximo do ponto de espera na Golf, torre no 8.6, o ajuste no 0 no 5, bom voo. Partiu com o Mi-15 via India e Alpha, 18-6 no ponto de espera, boa noite. Sim, Matheus, sua decolagem foi o 01, me chama de 1935 agora. 935. Salvador, 3858, boa noite, decolou, cruza 1710, mantém a proa. 3858, vigilância, submantenha nível 370, saída Aron Meli. É pra manter a proa até 3000, é isso? Autorizado já, cumpriu o perfil dessa aí. Bem, obrigado. Portugal 157, contact tower frequency 1186. 186 via Portugal 157. Série 2020, desse mantenha 2000, altímetro 0095, reporte localizador. 2000, reporte localizador. 7, full 7, shall I have to wait? Roger 157, check all any gears and clear to land runway 28, the wind is 230 degrees, 10 knots. Good land, runway 28, gear down, airport Chicago 157. Utilizado no localizador, o 02020. 02020, 4 milhas para o marcador externo, chame a torre 118 meia dúzia. Chamar a torre 118 meia dúzia. Número 04, copia. Copia. Voo número 04, autorizado Fortaleza, nível de voo 370, via peso 19. Decola da 28, mantenha a proa até 3000 pés, após curva direita na saída Aron, transição frote. Transponder 5146, controle 119, decimal 35. Autorizado 370, Fortaleza, perdoou 9, decola da pista 28, até 5, eu peço manter a proa, posso curva direita na saída Aron Prote. O transponder é o 5146, controle na série 11935 pro 604. Bom, no 604, cotejamento correto, chame pronto para o puxo acionamento. Sim. Webjet 6747, copia. O 9401 acionou com 2h30, estamos com 48 a bordo, alternando Campinas. 9401, autorizado táxi via Juliette Alfa, próximo do ponto de espera na Golf, torre 118, decimal 6, o ajustando 015, bom voo. Juliette Alfa, Golf 186, muito obrigado, boa noite, bom domingo. Obrigado. Juliette Meteor, está sete pronto para a porta. Webjet 6747, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Upper Whisky 50. Decola da 28, mantenha a proa até 3000 pés, após curva esquerda na saída Gole, Eval, Eudes. Transponder 5145, controle 119, decimal 35. Ouro 01, 78, de 22 e 26. 2020, aguarde autorização de pouso. 20. Foxtango Bravo, decola 06, controle 19 decimal 35. 1935, Foxtango Bravo. Boa noite, Portugal 157, Romeu Charles. Boa noite, Portugal 157, hold short of taxiway Juliet. Charlie 1, Julie, Portugal 157. Manda o pushback acionar agora, o TAM 3455. TAM 3455, aguarde. Aguarda. Estou no Salvador, boa noite, TAM 9357, estou autorização pushback acionamento, gate 9, aguardando para a cópia. Gente, TAM 9357, aguarde. Estou autorizado o pushback acionamento? Negativo, TAM 9357, será o número 2. Afirmativo, então aguardo para o pushback acionamento e cópia. Go 157, approved taxi via Alpha Juliet to gate 11. Alpha Juliet gate 11, aboard show 157. Então 3455, coordene com a equipe de solo que após a passagem retaguarda do Airbus 330 da Portugal está autorizado o pushback acionamento, chame táxi. 3455. Tá 9357, copia. Cópia. Tá 9357, autorizado Brasília, nível de voo 360, pela Upper Zulum 17. Decola da 28, mantenha pro até 3 mil pés após curva esquerda na saída Gole, Eval ou Fito. Transponder 5114, controle 119, decimal 35. Tá 9357, autorizado nível 360, Gole, Eval ou Fito. Decola da 28, mantém 3, até 3 mil. 5114, transponder 1935, controle. Tá 9357, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Chama lá, 9357. Boa noite, TAM 9401, Golf, pronto para decolagem. TAM 9401, na linha, mantém. Sim, mantém, 28, 9401. Salvador, uma boa noite, TAM 31, 52. Salvador, TAM 3152. TAM 3152, controle, Salvador, vigilância, submantenha nível 330. Aguardando, curva direita, proa de Aracaju, 330, TAM 3152, mantendo esse. Cruzado, proa de Aron inicialmente, aguarde direto Aracaju. Gente, Aron, aguardando Aracaju, 3152, trânsito.